Este pode ser um momento de apenas ouvir mais uma música, mas pode ser muito mais do que isso. Pode ser um momento gostoso de adoração e louvor ao Senhor Jesus. Adore o Rei, exalte o Senhor. Aleluia. Deve existir dentro de nós o sentimento que houve também em Jesus, que sendo Ele em forma de homem, não exigiu nem mesmo falou de seus direitos que tinha como Deus, mas pôs de lado o seu poder e a sua glória, e obedecendo se humilhou, e foi assim até a sua triste morte, morte de cruz pra nos salvar, morte de cruz pra nos salvar. Quando Jesus ressuscitou, foi colocado em um lugar de poder. Não haverá nome maior acima do nome que Deus lhe deu, nome de Salvador e de Senhor. Para que ao nome de Jesus se dobrem todos que estão na terra ou no céu, e toda língua diga que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai.